Eles traçam, eles traçam o seu caminho. É dança, dança, dança, dança do patinho. Eles mandam uma qualquer e tu leva a fé direitinho. É dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Verdadeira. Dança, dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Verdadeira. Dança, dança, dança, dança do patinho. Verdadeira. Dança, dança, dança do patinho. Verdadeira. Temporada de caça aos patos. Você que assina contrato sem ler, acha que a ONU se importa com você. Você que acredita no ouro nacional, chegou a sua hora, isso é fenomenal. Você que acredita no que falam na TV, dá seu dinheiro pro pastor para fazer sua fé valer. E pra você que acredita no velho azul marinho, essa é sua dança. Dança do patinho. Dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança do patinho. Você que acredita na Mega Sena, Totó Bola raspadinha e na garota de Ipanema. Você que acredita nos caras pintadas, acredita que o Brasil vai tá ganhando com a alta. Acreditou em inflação zero, no salário desemprego, mas não viu que o governo tá verbotando no seu. Parabéns, você é perfeito, foi feito pra isso. Pra dançar a dança verdadeira, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança do patinho. Quando quer ficar ligado, acredita no bicho papão no aumento do salário. Você que paga seus impostos religiosamente, esperando algum dia uma aposentadoria decente. Você que acredita em alguma punição pros que roubam e colocam no da população. E pra você que acredita que nunca foi lesado, cante comigo esse hino, esse é o meu recado. Braço em forma de asa, alterno pé e fabiquinho, tu entrou na dança. Dança do patinho. Dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança, dança do patinho. Dança, dança, dança do patinho. Temporada de caça aos patos. Temporada de caça aos patos. Temporada de caça aos patos.